pregos na chuva. Ainda muito pequena, aconteceu pela primeira vez. Uma chuva forte caía no asfalto. Ela esperava o Steel em frente à escola para que pudesse voltar para casa. Assistia ao evento fascinada. O barulho era intenso, mas ela achava relaxante. Um amigo se aproximou e comentou: "Olha, parecem pregos." Ele se referia aos pingos que, ao tocarem o solo, respingavam de maneira engraçada, deixando um rastro vertical. Ela não achava nem um pouco parecido, mas prestava atenção, pois não era a primeira vez que ouvia aquela comparação. Imóvel, ela tentava enxergar os pregos. Outro dia, enquanto ela comprava frutas no comércio local, as pessoas falavam sobre algum grande ataque. Ela não entendia direito a conversa, mas os gestos que faziam soavam bem preocupados. Ela se perguntava se um dia também seria assim, preocupada. Estabeleceu isso como meta de vida. Queria ter conversas sérias com outras pessoas adultas quando fosse velha. Distraiu-se em meio a seus pensamentos e pisou em um prego, que devia ter se soltado de alguma caixa de verduras. Seu pé começou a sangrar. Todos em volta se assustaram. Todos, exceto um senhor, que provavelmente nem notou a cena. Por algum motivo, ela ignorou a dor, as pessoas, e fixou seus olhos naquele homem, que tirou o chapéu, olhou para cima, estendeu a palma da mão como se averiguasse se chovia. Por um instante, ela achou aquilo engraçado, mas logo lembrou da dor e começou a chorar. No dia de seu aniversário, sua tia procurava para fazê-la tomar banho, pois precisava estar arrumada para sua própria festa. Ela gostava de se esconder nessas horas. Achava divertido provocá-la, testar a paciência dos adultos. Poderia até apanhar se ultrapassasse uma certa linha, mas era tudo em nome da ciência. Nesse dia, ela se trancou dentro do armário do banheiro. Era um esconderijo perfeito, já que nem ela mesma acreditava que caberia ali dentro. Conseguiu até achar uma posição confortável. Demorou um pouco, mas eventualmente sua tia desconfiou do local e gritou: "Não pode ficar aí para sempre, mocinha." "Posso sim." Ela pensou, mas era inteligente o suficiente para não falar isso em voz alta. Após a repreensão, a menina notou que sua tia nem se irritou tanto, o que a decepcionou. O humor dos adultos realmente era um mistério a ser desvendado. Às vezes ela levava broncas tão piores por fazer coisas tolas. Ficou refletindo sobre o assunto durante o banho e, enquanto a água corria pelo seu corpo, reparou na cicatriz do seu pé, quase invisível agora. Ela deu risada ao notar que ainda se esforçava para enxergar os pregos na água. Certa vez, uma cachorra apareceu na varanda da sua casa, procurando abrigo de um iminente temporal. Resolveu adotá-la. As duas se davam muito bem e eram parecidas em vários aspectos. Era curioso como sempre que chovia, a coitada da cadela corria de medo e entrava justamente naquele armário do banheiro para se esconder. Parou de ser engraçado quando o cômodo começou a cheirar cachorro molhado. "Não dá para ficar aí para sempre, mocinha." A cachorra ignorava qualquer ameaça. A garota, sem muita paciência, resolveu deixar o animal ali. A situação a lembrou que precisava mesmo sair. Aproveitaria para passar em alguma lojinha de conveniência, comprar comida de cachorro e talvez alguns pregos. Daria um jeito na porta daquele armário. Ninguém usava mesmo, então não faria mal prender de uma vez por todas. Ao chegar na loja, pegou os pregos, a comida, e quando foi pagar, reconheceu o senhor do caixa. Era o mesmo sujeito que estava na feira no dia que ela se machucou. Lá fora, ainda estava chovendo, e atrás dele havia uma caixa de madeira com verduras dentro. Ela ficava fascinada com todas essas coincidências. Queria compartilhar o assunto ali mesmo, com aquele senhor. Mas sabia que provavelmente ele só iria desconversar e achar que ela era louca. Então, guardou tudo para si mesma. Isso já era o suficiente para deixar o seu dia completo. Situações parecidas pontuaram sua vida em vários momentos. Ela raramente questionava. Não acreditava em destino, reencarnações ou qualquer superstição do tipo. Mas sempre que acontecia, apreciava o momento como se fosse algo mágico. Mesmo que não fosse. Eventualmente, as coisas mudaram e ela entendeu que seu mundo era menor do que pensava. Ela viveu, talvez, a melhor das vidas que já tinha tentado. Mas dessa vez, tudo parecia de plástico. Os padrões nunca foram tão evidentes. À medida que envelhecia, a menina, agora uma senhora, parecia se lembrar de mais coisas do que devia. Tanto eventos de vidas passadas, como da sua atual. Acordou assustada em uma sala fria e familiar. Sua câmera já estava aberta. Isso nunca tinha acontecido antes. Ela tremia sonolenta, mas o monitor piscando chamou sua atenção para uma mensagem de erro. Aparentemente, o limite de simulações tinha sido alcançado. E ela nem sabia que isso era possível. Olhou a porta de seu abrigo e ponderou se tinha chegado o dia. Lá fora estava chovendo, e ela sorriu pela primeira vez. Este podcast foi inspirado pelo mundo de Fallout. Texto e edição por Diego Maciel. Imagem do post por Fabiana. Música por Stanley Govic. Mundos Apagados é uma iniciativa do site gaveteiro.com. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe com seus amigos.